Muito obrigado. Salvador, muito bom dia, Federal 9972. Federal 9972, passo via Alfa, Kilo, Pátio 3. Atenta sinalizador, fique atento na Alfa, próximo a Eco, buracos para taxa, ok? Gente, Alfa, Kilo, Pátio 3, você atenta sinalizador, Federal. Senai 6075, decolado 36.208. 308, bom dia, 6075. Bom dia, Xané 6075, decolado. 6075, contato radar, saído da Ionica 360. Dael 360. É possível alguma lida? Exato. Lida na proa, obrigado, 6075. Possível se puder coordenar a motiva pra gente, o 6075? Aguarde. Obrigado. Salvador. Motivo 6075. Bom, Motivo, Xaré 6075, obrigado. identificação desse mantém 040, chegada bom. 040, chegada bom. É 075, chame o centro Recife 251, Altern 28, decimal 35. 251, 2835, bom dia, 6075. 3:48. Nove, cinco, sete, um, autorizado táxi, parte principal Índia, ponto de espera, correio no 8-9-5, ajuste 1-0-4. Parte principal Índia, 102-95.0, 9571. Botão 3597, ciência da informação, ponto próximo, vamos para a cópia, Brasília. 3597, Brasília, autorizado nível 360. Decolando da pista no zero com curva direita na subida Árvore 1, após Elefa e atrás do Luno 7, conforme a rota do plano. Aciona 5442, controle 120, decimal 8, formação Fox, confere. Autorizou 360, Brasília, aliança do Luno 7, decola no zero com curva direita, Árvore 1, Elefa, transforma 5442 e controle 120, decimal 8, na frente do Luno 7. Correto, 3-7, chama pronto, puxa o acionamento no 02. Brasil na lança 0, certificação, desse mantém um 050, chegada Mari. Autorizado a linha decolar, 1-1-0 grau, 7-9. Além da cola 1-0, TAN 9-5-7-1. A nossa 0 reduz para 250, mano. Corrigindo, TAN 9571, decolou os 44, controle 120, do sinal 8. 208, boa. Controle, Salvador, TAN 3975. TAN 9571, vamos aguardar a decolagem, tudo mantém 340, após 2000. Oi, Leda. Após 2000, Leda, 9571. 09970, vou de WhatsApp. Na nossa série de curto NDB ou VR? É. Mente. On the ground, TAN 3153. Go ahead, TAN 3153. Formation Foxtrot 3802 Galeão Air Force. have approved 360, right, Scott? Ready for copy, 3153. Clear to Galeão, Sierra Bravo Golf Lima, via up in November 857. Flight level 360, dial departure, Leda and Irume transition. Sequence runway 10 for journey, call code 5443, and Salvador departure control 120.8. Clear flight level 360 to Galeão Airport, via up in November 857. Takeoff on 810, dial departure, Leda transition, and direct to Rumi. On 8, takeoff on 810, after takeoff, turn right, transponder 5443, and Salvador departure 120.8, turn 3153. Correct, your match, push right and set up at 3153. I'll call you, push back in, turn 9970, vou ir direto para casa. Direto. Correto. Salvador Ground, 3153, push back and start up, K06. Clear, push and start, comrade, take 3153. Clear, push and start up. I'll go back for taxi, 3153. Oxina 6225, prossiga. É, pra acompanhar a Brasília, então. China 6225, formação Foxtrot, aguarde cópia. Você foi uma chegada prevista? Acabei de receber o plano do Ceuta, ponto cópia. Pode ser. Cruzado Brasília, via rota do plano, apesar do 197, no nível 380, saída Arbor 1, transição Elefa, pistão no 0, primeira curva à direita após decolagem. Responde 5461 no controle 120.8. Passa o zero? Tá na proa de casa? Pela projeção do seu voo aí, o VSTC tá final do VOR, deslocado de 3 milhas à direita, algo em torno de 5 graus. Correção à esquerda seria necessário para interceptar a final em casa, exatamente. É 5 graus à esquerda. Sinal estabilizado, gol 1093. 193, controle de aproximação, RNAVE. Chame a Torre Salvador e 118, decimal 9. 295-093, até mais. T9571, chame Recife 251, alterna 2835. 251-2835? Correto. Obrigado, até mais. Europa 083, Skunk Identification, San Mountain Level 040, clear and bound for arrival. Oi, Salvador, bom dia, Gol 1093, estabilizado, RNAVE 210. Gol 1093, bom dia, autorizado pouso na pista 10, vento 1100 graus, 59. Autorizado pouso na 10, Gol 1093. Taxi 153-170 on board, 3 hours and 50 minutes, alternate subpoena. Taxi 153, clear taxi via taxiway India, on hold the short runway 10, call tower 118-295-281014. Clear taxi via taxiway India, QNH-1014, holding port 1810, contact the tower 118-5-3153. Pushback to the momento, 3517. 3517, após a passagem do tráfego da companhia Calda, inicia a coordenação aqui para o solo e após táxi. Nosso tráfego agora do estado. A nossa zero, complete a aproximação VR para o 10, chama agora para o Salvador, ano 8, decimal 95. Completa, chama a 2295 para o 9970. Serão 9970, está na final VR da 10, baixando a mais. Serão 9970, continua a aproximação, guarda pista livre. Continua na aproximação, guarda pista livre, será o 9970. Boa no 093, o solo foi 56, no 21, decimal 9. 209, boa, 09. Salvador. Geral 9970, autorizado pouso na pista no zero, vento 110 graus, meia dúzia de nós. É livre o pouso na 10, geral 9970. Salvador Tower, Tanto 153, holding port 2110, with traffic in sight. Tanto 3153, maintain position. Maintain position, Tanto 153. Juliette, portão 08, igual 093. Portão 08, 093. Tá 3597, 148 a bordo, 3 horas e 20, confirme. Tá 3597, taxa direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, 1014 altímetro. Direita Índia, torre 1895, tá 3597. Tanto 1, Spartan, line up and wait, 110. Line up and wait, runway 10, Tanto 153. Geral 9970, solo foi 0800, direita 121, decimal 9. Direita 219, geral Salvador, bom dia. Será o 9970, bom dia. Táxi via Alfa, Quilo, Pátio 3, posição 7 Lima. Alfa, Quilo, Pátio 3, 7 Lima, será o 9970. Torre Centro-Oeste, Andrei 597, com a espera da 10, pronto. Andrei 597, Alinho 90. Alinho 90, 3597. Solo Salvador, bom dia, 14201, autorização Campinas, informação Foxtrot. Azul 4201, autorizado Campinas, via rota do plano, Rio de voo 320, saída da Elveia da Motiva, aciona 5463, controle 120.8. Autorizado Campinas, no nível 320, da Elveia da Motiva. Motiva, o azul acionado 5463 e o controle 208, azul 4201. Reporte pronto, azul 4201. Reporte pronto, 01. Auto departure, down to 153, dial departure. Back, Romeu. Solo, estamos tendo autorização para giro de motores aqui na posição 1, número 743, já pode passar a Solo ciente, aponte ao terminal, Alfa Yankee, Alfa Quebec Romeu. Ok, já passarei. Solo, bom dia, o Rio, Índio Oscar Golfo. Bom dia, prossiga aí, eu acho que ainda é Golfo. Autorização para acionamento dos motores, marchamento. São 5 Romeu no 43, reage a paciente. Solo ciente, aponte o término. Faz uma pista no 0, vento 100 graus, meia dúzia de nós. Deve dar com as pistas 10, na 397. Zero 083, after build position, fly, adjust your navigation, your flight management system to fly direct to the position to intercept final VOR approach to runway 10. Roger, aproximo to taxa, intercept final approach to VOR for runway 10, Brazil. Request to maintain the departure. Roger, request departure down to 153. Bom dia, TAM 3517. 3517, contatada a decolagem. Tudo mantém o 360 via Buruno. 360 a Buruno, TAM 3517. 03, send to 2000 feet, Manifestan. 1014. Acostar o lado do 3000 feet? 2000 feet. Atmosphere over the 1014. You on approach? You copy? Yes, sir. We are here to 2000 feet. 1014 and here for you on approach. Runway 10, Europa 0, 18. That's correct. controle, é o 3597, pode voar direto Elefa. Precisa direto Elefa, 3597. Muito obrigado, senhor. Direto Elefa, 3597. Salvador, bom dia, Gol 963, a gente tem informação, qual é a direção Galeão? Salvador, bom dia, Gol 963, tem informação, qual é a direção Galeão? 963, autorizado Galeão 360, decolando da ONU 0 com curva à direita, subida da Eone de Irume após o piano Denver 857. Aciona 5472, controle 120, decolando 8. Autorizado Galeão 360, decolando da 10 da Eone de Irume, terceira etapa Novembro 857. Transponder 5472, do controle 1208, gol 1963. Correto, 9 meters, a gente vai para o chocamento. Está aqui no 10. 3153, contact now, sequence 1251, backup 128.35. We understand, 125.1, alternate 128.35, 3153. That's correct. Thank you, have a nice day. Quais táxis é o 4201, né? Autorizado, chamo o táxi 4201. Só no final do teste do Índio Oscar Golf. Quente, Índio Oscar Golf, bom dia. Fala, Salvador, bom dia, Xané 621, informação, Fox. Xané 621, autorizado Galeão, via rota do plano. Nível 360, saída da El. Leda após DCT Irume, intercepta o P9 857, sai conforme a rota. Decola a pista no zero, primeira curva direita, aciona 5465, controle 120.8. Autorizado, Rio Galeão, nível 360, quase no plano, cola a pista no zero, curva direita após a decolagem da EO Leda, direto Irume, P9 857. O transponder 5465, controle Salvador, Leda 8, 0, 6, 9, 2, 9. 6, 9. All final, Europa 0, A3. 0, A3, complete your approach. And contact now from the tower, 118 is 195. 118.95, thank you very much, bom dia. 3517, chame o centro Recife, frequência 260, alterna 288. Cliente Leandro, 110, wind 110 degrees, 5 knots. Cliente Solano, 110, Europa 0, obrigado. 14201? Escuta. É, nós vamos ter que aguardar mais uns 5 minutos. Pode manter a autorização ou chama novamente? Chama novamente o Wesley 4201. 4201. Salvador, muito bom dia, Azul Alfa Yankee Uniforme. Bom dia, consigo Alfa Yankee Uniforme. Solicita reboque do pátio 3, posição 5 Lima para o pátio principal, posição 01. 201, pronto, pushback. Reposte táxi Azul 4201. 4201. Sente Alfa Yankee Uniforme, autorizado o início do reboque, reporte para ingressar na parte principal. Azul Alfa Yankee Uniforme, sente para reportar ao ingressar na parte principal. Ground at 15, navigation at Congress 121, Miss 99. Maduana 79, Europa 081. Morning, Europa 083, you're about to get in the runway. Europa 083, clear taxi by Alpha, before taxi by Juliet. Before Juliet, Europa Ground Europa 083, can you confirm our one parking position, please? Europa 083, gate 11. Clear Juliet, gate 11. Alright, clear now Juliet for stand 11, Europa 083. Sistema 225, aguarde. Alfa Yankee Uniforme, aguarde para ingresso no pátio principal. Azul Alfa Yankee Uniforme, para aguarde, ingresso no pátio principal. 201, pronto para o táxi, autonomia de 3 horas e 40 minutos. 117 a bordo, alternada Galeão. Azul 4201, no táxi à direita, via Índia, ponto de espera torre 1895, altímetro 0115. 1015 agora, direita à torre 1895, azul 4201. Afirma, após a Europa, autorizado a reporte táxi 6225. Após a Europa, vai iniciar a reportar táxi 6225. Alfinha, que uniforme, confirme o portão. Alfa, Yankee Uniforme, escuta. Autorizado, prosseguir até o 01, Alfa, Yankee Uniforme, reporte término reboque. Azul, Alfa, para reporte até o reboque, prosseguindo com o Alfa. Azul, eu vou no 093, autorização 1. Bono 093, autorizado com fins, via rota do plano, New Joe 360, saída Arbor 1, elefa após DCT Nitibu, intercepta Pizulo 21, sai conforme a rota. Aciona 5475, controle 120, décima 8. Saída 360 com fins, roda 1-0, saída Arbor 1, saída elefa, pode direto. Pesolou 2-1, posso confiar. O 475 é o transponder, controle 1208, ou 0093, na posição 8. Correto, aposto pronto, bom 093. Voltará. Paulo Salvador, voo no 865, ciente da Fox, autorização Brasil. Voo no 865, Brasília, Pesolou no 7, 360 nível. Sai da Boruno, transição elefa, aciona 5477, controle 208. Autorizado 360 para Brasília, Pedro 17, Abor 1, elefa, 5477, transponder 208, controle 18 mesmo. Correto, posto com outro 1865. Bom dia, o passarinho do 2229. 2229, indicação, trazendo a chegada na área, chame ideal de descida. Ideal, chamaremos, nos autoriza após a altitude direto 368. Certo para o 368. Obrigado, senhor. Azul 4201, meu colono 22, controle 120, sinal 8. 208, bom dia, 4201. Salvador, bom dia, Azul 4201, decolou uma T-Proa, cruza 1000 pés o perfil. 4201, contato do radar na decolagem, submontanha 320. Após 2000, voo Ileda. 320, após 2000, voo Ileda, 4201. 6225 para o táxi POB 119, eu estou no 23 horas e 5, eu caio no Overland. Câmera 225, táxi Apache, Índia, ponto de espera torre 1895, altímetro no 095. Índia Apache, ponto de espera torre 1895, Oceaner 3 litros de montagem. Autorizando a reportar que estou a 211, autorizado reporte táxi. Autorizado reporte táxi, você é 61, 865, aguarde, número 2. Espera, aguardando, agora 865. Autorizando, parte principal Índia no ponto de espera, reporta pronto. Pátio Índia, ponto de espera, vai reportar pronto, gol 963. Oceaner 6225, decolou 128, controle 1208. 208, 6225. 1963, confirmando ajuste ao 1014. Dia 14, 963. Delta Radar na decolagem, submantém o nível de voo 380, Arbor 1. 380, Arbor 1, 6285. Fala do 1865 após o gol, pode ficar por back. Sossiga, Mike Bravo. Bom dia, solicito autorização para o reboque da posição 12 para a posição 10 do patrimônio, por favor. Da 12 para 10? Positivo, 12 para 10. Aguarde, Mike Bravo. Ok, ciente, aguarda. Por 865, autorizado pós-táxi. Vai direto elétrico. É 2 no 1, no, segue o bonde da Gol, ponto de cara 1895, 1015 no tinto. Salvador 1014. Para 4.1014, obrigado. Do 4201, chame o centro Recife 251, alterna 28, decimal 35. Chama Recife 251, alterna 2835, azul 4201, bandeira.